Olá, leitores, seguidores e o caralho A4 da WWE. Estamos aqui no nosso primeiro podcast, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Lucas Tomás, de Clear Darko, Kai e Nightmare. E aí, galera, eu sou o Dark One. A gente vai falar aqui um pouco do The Bash. Pay-per-view. Muito bom. Foi bom. Foi bom. Principalmente pela volta dos games e tal, os decks. Não, ai, uma surpresa, né? Chris Jericho e Ed, quem imaginava? Porra. Dois negócios do SmackDown estão juntos agora. Surpreendeu a todos. Verdade. É tipo, a única coisa que cagou agora nisso é o Ed ter se fraturado, né? É, daí foi sacanagem. É. Mas aí, uma cirurgia linda, né? Que a Dada publicou. É, tudo no tendão. Foi uma lesão polêmica, né? Agora sendo um pouco desse negócio de lesão aí, a respeito do The Bash. Esse negócio de luta do CM Punk e do Jeff Hardy lá. Que o CM Punk deu uma bicuda no juiz. Olha, falando, tava cegueta, né? Disse que foi sem querer, que ele não tava enxergando. Foi covarde. É, tá certo, né? Isso aí. Isso daí foi covarde. Foi um tipo de luta meio ridículo, né, cara? Eu acho que foi função, ele ficou com. Ficou com medo de perder o título. É. Tipo, esse. Começou daí. O CM Punk não tá dando muito certo, porque uma hora ele é face, uma hora ele é heel, não é nem twinner, cara. Não, o CM Punk também é aquela coisa, né? É, qualquer coisa pra ele que der já tá bom. É, mas que qualquer coisa é World Heavyweight, Money Bank. Nunca é um F-Title ou um Intercontinental. Nem Tech dando pra ele. Porque os title hands dele. 2 meses. Ano passado ele mal pegou o Tyron, já no outro pay-per-view ele nem lutou pra defender o título. E você já sabe que ele já tem um recorde na WWE, né? De menos tempo ter pegado os 3 títulos de uma brand. É, o Triple Crown, né? Que é o Intercontinental, Tag e Mundial em 203 dias, se eu não me engano. Tá certo, né? Que o título não é a coisa principal, assim, né? Mas vale muita coisa na carreira do lutador. E já, apesar que já teve lutadores que quase não ganharam títulos. Exemplo, Mr. Perfect. É. Rod Piper. Sim, um monte de gente boa aí que fez muito. É. Agora voltando ao The Bash. Randy Orton, Triple H, Two Seas of Hell. Prometia pra caramba, né, cara? Mas eu não vi muita coisa nessa luta. É, também, cara, eu esperava mais. Eu achei que ia ser mais coisa, mas... Foi aquele melhor, final, né? A única coisa que eu gostei mais, assim, foi o final, cara. Não, o final não, achei na hora bom, que o Triple H... Quando ele pega uma reta. É. Na hora lá que os caras invadiram lá. Foi a parte que mais deu um hit, assim, na luta, acho. E eu esperava mais também da luta Faust contra Anywhere. É, eu também. Esperava muito mais, achei que eles iam pro vestiário, caralho, quatro. É. Curti uma luta mesmo, foi do Rey Mysterio e do Chris Jericho. Foi. Tipo, depois daquilo lá já dava pra dormir sossegado, né? Pô, mas tipo, voltando agora a luta ali do Chris of Hell, na Strutter Match. Aquele super que teve do Jeff Hardy e do Matt Hardy na SmackDown. Não é nem pay-per-view. Foi melhor do que... Foi uma luta do caramba, cara. Pra mim foi muito, muito, muito, muito melhor do que essa luta aí. É. Mas aí tem que ver que os caras também já estavam um pouco desgastados, né? É verdade. Mas, pô, Jeff Hardy se matou um monte no pay-per-view e tal. Tava quebradão também, hein? E fez uma luta do caramba, cara. Tem que ver isso. É. Por mais que SmackDown seja gravado e tal, né? É, e apesar que ia ser gravada 2 dias depois, né? Do pay-per-view. É. Se você ver. Esse é o apesar, desapesar, né? De terça-feira, né? É, então. Mas. E a respeito da volta do Kenny, o que vocês acharam? Foi um retorno bacana. Mas não sei o que ele vai fazer com o The Great Kali, cara. Essa field dele já rolou faz um tempo, né, cara? No WrestleMania 23 ou 22. Que ele era o World Heavyweight Champion. Realmente vai ser, acho que, uma rematch, né? É. Agora nós vamos ter que ter um. E não vai ser um. É, só pra não deixar eles apagados, né? Graças a Deus. Graças porque a Deus. Porque até esse. Esse. É mandado embora, né? Aham. A equipe não tinha nada de em mente sim pra ele. Agora esse negócio do Ziggler lá, daquela feud do ele Great Khalib, cara, pra mim foi a coisa mais ridícula que ultimamente no SmackDown, tipo, ele só cara gritava. De 3 Qual metros que? Contra um 1,5 metro, ganha numa jogada de inteligência, tipo, tá certo, né? Uhum. Coisa bacana e tal, mas muito tosco assim. Ele só pegava só a cadeira. É. Meu, e o Kyle é outra coisa. O Kyle já tá vindo de um personagem ridículo já. Quem não se lembra do Kyle Kiss que é. Nossa, isso aí é. Foi o ápice do Great Khali na. Aham. É, o Kyle. Na época que ele era aquele rio bandidão e tal, até eu curti ele, mas depois daquele Kyle Kiss que era. Prison pra um Jab match. É. Que fez até com o Batista uma luta boa, né? Porra, o Batista. É, cara, fez até com o Batista. Pra você ter uma ideia. Falando do Batista, do pay-per-view lá, que ele ganhou o title. Que era o? Ah, na Steel Cage. Era o Summer Rules. Não. No Extreme Rules. Tipo, puta palhaçada, né? O cara ganha o título num dia, no outro, deu a notícia de uma fratura. Sim. E o cara perdeu o title do nada, assim, tipo, não deu nenhum segmento, assim, pra ficar uma coisa fratura. Melhor. É. Dá e volta o Randy Orton, né? Eu acho que vai acontecer a mesma coisa no. Nos Tag Titles, cara. Vai pegar lá o Ted DiBiase e o Cody Rhodes. E o Carlito, vão, talvez. Vão, não. Eles, o Carlito não, né? Que agora eles saíram na porrada dos irmãos lá. O Carlito dando Terry Hill lá, e agora. E falando nisso, cara. Na Carlito e si aí. Aquela luta do The Best de tag foi a coisa mais estranha que eu já vi ultimamente, cara. Não dava pra entender nada no começo, assim. Depois que você pegou um pouco da luta ali, você entendeu, tal, o esquema da troca de tempo. Mas no começo tava mais perdido que não sei o que. O Page devia ter um triple threat dentro do ringue. Um tornado ou alguma assim, né? É, um tornado ou um integrante de cada tag no ringue. O que eu li foi assim. É que o Ed não foi marcado numa luta pra ele porque ele tava machucado já. É, eles não querem prolongar, mano. É, e aí não sabia, né, se ele estaria bom, né, pra então, mas fazer aí, um combate. Só te cortando aí, cara. É só pra falar uma coisa. O Ed, agora, como vai fazer com o Cujero? Que estão vendo pra ele voltar no Armageddon Royal Rumble. E aí já foi marcado uma luta pro Night of Champions, né? Que ele não vai poder participar. É que aquela round tinha sido gravada, né, cara? Esse foi o Ups. Que ele não vai poder lutar agora. E agora vai ter que arrumar outro parceiro, ou talvez uma luta nova, né? No lugar. É, alguma coisa tipo que nem aconteceu ano passado, de que era a época que tinha o Hardcore Holly e o Cody Rhodes. Que o Cody Rhodes traiu o Hardcore Holly, daí virou uma handicap, né? Ou então ele podia fazer uma coisa mais maluca ainda, né? Manter quatro Tyros com um lutador só, né? É, manter os quatro com o Chris Gary. Ele ganha a handicap, mantém os Tyros. Meu, mas ainda tem lugar daí pra segurar os quatro Tyros. leva dois no braço, mas não tem. Cara, parece que você nunca viu aquela foto do Ultimate Dragon que ele tá com uns 15 Tyros? Não. Depois da JPW? Depois me passa, cara, que eu quero ver. Sério mesmo? Acho que a gente já viu essa foto aí. Acho que até uma vez na notícia do blog tinha essa foto. Eu não vi. Então, mas. Então. Ah, voltando aí esse negócio de fratura, não sei o que, do Ed aí. Porque um cara como Ed no momento da SmackDown agora é uma coisa feia, cara. Vocês viram, né? Que a boate de o Ed dar um turn face, né? Se ele voltar. Mas aí abre uma hipótese. Esse não é o caminho pro Kujerko também virar face? É, cara, é que nem eles estão fazendo isso aí por causa que tem réu pra caramba na SmackDown. E agora o CM Punk tá virando réu, né? É, já virou, né? Porque roubar o título de Jeff Hardy, pra mim, já tinha virado o heel. É, lá já foi o ponto limite. E também, tipo, o Jeff Hardy, situação do contrato. É, então. Você acha que eles duram até o SummerSlam? Ele manter até o SummerSlam se ele não renovar o contrato. A boa, para ainda. Não, o contrato expira em dia 31. Pra mim, é porque o Jeff Hardy renova o contrato. É, pra mim, eu acho que não. Não? Não, porque ele... Porque a intenção da... Porque o Jeff Hardy, ele não... A WWE quer segurar ele até o SummerSlam, a possível volta do Undertaker. Porque senão, se o Jeff Hardy sair... Vai ficar aquele vácuo, né? Então, vai ficar aquele buraco. Na Tag Division. De julho. Rey Mysterio no Tyro. Aham. Vai ter... Ah, e falando no Rey Mysterio, quem vocês acham que vai pelo Tyro? Ah, ele tem Tyro, tem Tyro Match amanhã. Não sei. Não. Quem mas isso aí é só pra completar a card, cara. É, eu tô achando que vai dar Rey Mysterio. É, certeza. Uhum. Uma luta que eu tô ou achando. Ou pode ganhar e daí ele perde o Tyro, né? Eu acho que vai dar o Chris Jericho. Ah, acho que não, cara. Uma coisa que eu queria era o dos caras. Isso é uma coisa que ia ajudar pra caramba. Na SmackDown. Uhum. É um cara high flyer, estilo Rey Mysterio. Ia vir no estilo Rio. Ia fazer uma puta de uma técnica. É, ia dar um impacto, né? Uhum. Por mais que esse é um mega push, que ultimamente é o que mais tem. É. Mas aí, ó, uma coisa. O Jeff Hardy tem contrato dele até 30 de julho. Pra mim, ele vai renovar. É, eu também, cara, eu tenho essa esperança. Eu acho que ele renova, só que ele vai pegar, né? Vai aparecer menos no show. Não, vai ficar tipo um Sting da TNA. É, não faz... É, que é, o Sting, o principal motivo dele de ter ido da WWE na época lá de WCW pra... Porque ele ia lutar toda hora. É, porque ele não curtia esse negócio de ficar fazendo viagem pra tudo que é canto. Uhum. É. Daí ele queria fazer uma parada mais calma e foi pra TNA, né? E pra mim ele fez certo. Voltando à WWE, no Copy Preview mesmo que foi no Extreme Rules, que teve a Steel Cage, não, a Steel Cage, a luta do Edge do Jeff Hardy, do cachinho do CM Punk. É, vocês acham que foi um momento bom pra dar o cachinho ou acho que foi não, uma coisa pra assim? Mim não foi um momento bom. Eu acho que foi sacanagem do Jeff Hardy. O Jeff Hardy tá há 18 PPV tentando ganhar um World Style e não consegue. É, uma coisa, outra coisa assim do que foi sacanagem. Os caras estão querendo fazer um recontrato com ele e não... E não dão um title, né? Ele não deixa ele ganhar um título. Aham. Porque se eu acho que o Jeff Hardy ganhar esse title no Night of Champions, eu acho que ele até renova o contrato. É, porque aí vai ter que dar um segmento, né? Não, porque... mas pra mim o Jeff Hardy só pega esse título agora no SummerSlam. Não, pra mim acho que no Night of Champions ele tem bastante chance. Eu acho que no Night of Champions ele pega, porque senão é muita sacanagem. Não, porque mas aí... O seu punk vai continuar nessa field, não adianta. Ah, mas... Tem na época que foi o Jeff Hardy lá, o Jeff Hardy fez um monte de PV, um monte de... É, que nem ano passado contra o Triple H, né, cara? Foi a fase mais sacanagem que o Jeff Hardy que eu já vi. É, e agora tá fazendo novo. Com o Ed. Antes com o Ed, agora com o... Ah, mas o Ed é Ed, né, cara? Tipo, o Ed já tinha 12 títulos. É, não, mas tem mais um, né? Fala. O Ed dá raiva dele porque ele perde o título no pay-per-view, no SmackDown ele pega. Esse que é o horrível. E aí ele fica um dia com o título, uma semana, um mês e só. Na verdade, isso tá acontecendo na WWE inteira, né, cara? Faz um tempo que não tem aqueles reinados de título que dura bastante mesmo, né? É, o único último reinado que teve que durou bastante foi do Cena. É. É. Que aí e também já o... sabe que durou 2 anos e meio, né? É. Mesmo assim, não foi que nem no ano passado tinha aquele... do Cena. Agora. Tipo, o Honk Tonk Man, 64 semanas com o Intercontinental. Quando que vai acontecer isso de novo? É. Agora. Eu achei que ia acontecer com o Santino. Ano passado, né? Aham. Esse World Title, assim, se os World Title fossem valorizados como World Title mesmo, ia ser bem diferente. Mas pra falar a verdade, isso não acontece só na WWE, né, cara? Você vê a TNA. O Mick Foley ficou uns 2, 3 pay-per-views. Não. Eles tiveram que tirar o title, né? Porque feud com o Mick Foley pra fazer uma luta por pay-per-view não dá certo, né? É. É, porque também olha a idade do Mick Foley, né? Ah, o Sting é mais velho que ele, tá melhor, cara. Então, mas vai ficar segurando o cara. O que traga o Mick Foley mesmo é a pança, né? Também. Mas por causa da pança, então o Matt Hardy não lutava. Não, né, cara? Mas a idade do filme influencia também, tá certo? Quando saiu o jeito caipira. É, mas eu gostei da tudo do Mick Foley que ele fez, né? Eu achei bacana. Sabe? É. Tá, ó, tudo. Vai segurar Kurt Angle, Sting, AJ Styles, Samoa Joe. Por causa do Mick Foley. Me desculpa, mas o Mick Foley é bom, ele é hardcore. É, pro estilo da TNA, o Mick Foley é um cara perfeito. Aham. Uhum. Mas o agora voltando pra WWE. Esse negócio tipo de demissões aí. Ah, demissões aqui, demissões lá, mas tipo. Não foi uma coisa assim tão impactante assim que. Se tivesse. Que nem esse Mercer Kent. Ficou quase um ano fora. Voltou, já com uma especulação deu uma fratura de novo. É, mas você viu, né? Ele não se fraturou. Desculpa da WWE pra desmentir ele. Ele machucou o pulso, não foi nenhuma fratura grave. É. Não, mas aí eu já dou razão pra WWE. O cara pagou o salário do Mr. Kennedy, que não deve ser barato, durante um ano, pra ele ficar em casa dormindo. Aí o cara fazendo viagem. E vai lá se lesionando de novo. E agora que nem. E o Maga, né, cara? O Maga. Maga vai pra droga. Uma filha da putice, cara. Eu acho que o Maga vai pra TNA. Tem que fazer um possível. Coisa com o. Vai fazer Samoa. Uma de com o Samoa Joe. Vai fazer tag aí um contra o outro. Isso. É. Mas tá mais pra tag agora com esse return do Samoa Joe. Uh-huh. Ou uma field ou uma tag. Eu acho que vai ter field entre o Maga. Se o Maga for pra TNA, eu acho que vai ter field. E o Mr. Ken, você acha que não vai pra TNA? Ah, eu não acho que ele merecia não, cara. Só não. Pra ficar matubando pro cara lá, mas eu nunca gostei muito do Mr. Ken. Eu não, pra mim, eu jogo a saída dele foi só mais um. Eu não gosto aqui, mas eu acho que ele vai pra TNA. É, pra mim não ia fazer diferença nenhuma. Não, é. Pra mim, TNA, o máximo que ele pode pegar é qual que é o título dele lá, o... XDV. É. XDV é o mix title dele, né? Uh-huh. Ah, mas pra mim não pega não, cara, porque tem Suicide, o... Sting. Ou aquela Sting. Tag lá. Motor City Machine Guns. Não, deve ter consequências lá na disputa pelo Tyra também. Uh-huh. Muita gente já, e colocar Mr. Kennedy pra debutando assim pra ganhar um Tyra já é difícil, cara. Não, e você pode ver, cara, como a galera nos Estados Unidos não vê impacto nenhum da saída do Mr. Kennedy do Maga. Não. Eles acham que foi a coisa mais normal do mundo. É, tipo, depois da saída do Mr. Kennedy rolou aquele negócio de fazer assinatura pro Mr. Kennedy voltar. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Uhum. Baixo assinado, né? Nem metade das assinaturas que foram precisas, cara. E daí teve o outro lá que era pro Randy Savage entrar no Hall da Fama. Porra, teve o quadruplo lado da porra do. Tipo, pô, Mr. Kennedy não é aquele negócio, meu Deus, né? Aham. Uhum. E vai comparar uma lenda com o Mr. Kennedy, né? A comparação não, você não, não, estão mas o Bruno Savage, assim, pô, vacilou pra caramba, né, cara? Aham, uhum, mas a gente tem muitas vezes que gosta dele. Apesar que ele já fez até filme, né? É. Homem-Aranha. Homem-Aranha? Não sei se vocês repararam que ele era o Serra Ossos do Homem-Aranha 1. É, no começo que ele faz uma luta lá pra ganhar uma grana, né? Aham. Uhum. Até que o filho do Homem-Aranha é morto. Isso mesmo, sei. Agora voltando ao wrestling mesmo. De novo. Do Maga, de ter saído. Acho que foi o que mais impactou, assim, né? É, foi o que mais fez falta. Bacana, assim, né? era um cara que dava pra fazer uma feed massa. Que nem eu preferia ele e o CM Punk do que o CM Punk e o Jeff Hardy. É lógico. Eu prefiro uma Triple Threat match. É, uma Triple Threat também seria bacana, mas também eles não iam dar o push pro Maga pro World Title. Não, ainda mais que ele tinha acabado de voltar da fratura e tudo mais, né? É, apesar que nunca é uma palavra muito forte, que já deu até pro Kali, né, cara? É. Então, retiro meu nunca. Porque, ó, beleza. Uma Triple Threat match entre os três ia ser uma coisa bacana de se ver. É, ainda mais uma High Flyer do Jeff Hardy e a técnica do CM Punk, né? Ainda Bota um estilo hardcore na luta aí, tá feito o show, né? É, bota meio hardcore, daí ficou bacana mesmo. E a respeito de hardcore, Extreme Rules, vocês acharam que honrou o nome ou foi só a minha boca? Eu achei que honrou o nome. Atualmente honrou. Eu dele, do Extreme Rules. Achei que foi bom. Exatamente. Atualmente o nome honrou, né? Porque a WWE não tava deixando em cadeira. É. Pra falar a verdade, cara, esse negócio aí de Extreme, porrada com sangue aí, não vai rolar, vai demorar muito pra voltar a rolar isso aí no WWE, cara. Principalmente First Blood. É, First Blood. Agora sim, só no pay-per-view mesmo. Faz um bom tempo que não rola uma match assim com nem nesse AW. Então, seria boa se todas as matches foram no Disqualification. É. Tipo, e uma event assim com uma luta mais hardcore, pra voltar ao estilo antigo. Aham. Por mais que eu tô curtindo o SW, a gente perdeu um monte, né? Heart Foundation, Heart Dynasty, desculpe. Não, SW. Jack Swagger, Mark Henry. O Jack Swagger. Mark Henry também era bom. É, mas chegou um computador bacana também pra SW, né? Shelton Benji, que eu acho um bom wrestler. É, só o Shelton Benji pra mim, cara. Porque o Vladimir Kozlov. Eu acho agora vai voltar. Shiva, né? Querendo, tá fazendo só um jobber, né? Agora, é. O William Spiegel, cara. Os caras botaram um cara mais pé frio que não sei o que. Esse W já tá pé frio pra caramba, meu. O William Regal acho que foi só pro bar lá no SW. Ah, ele não. Só foi lá pra completar a card, cara. O William Regal, cara, ele é pé frio, verdade. O lugar onde ele passa, ele não vai bem. Ele já foi bom, cara, mas há uns 20 anos aí. Uh-huh. Mas ele não tem mais nem feud, assim. Meu, o William... Quem devia ter ficado no SW era o feio. Até ganhar o SW Tyro e tal. Oh. Quem? Fala a última field que o William Regal teve. Faz um tempo. Em 2008 ele teve uma. É, com o CM Punk, né? Não foi uma field, pra falar a verdade. Não foi só me dar meu tire e vez daqui, né? Foi um momento. Foi um count-out, daí aqui, daí até que saiu alguma coisa. Né? Aí falando em William Regal, King of... Acho que devia ser uma coisa... Periódico, todo ano mesmo ou só de vez em quando? É o King of the Ring? É o King of the Ring. Ah, eu acho que devia ser um periódico. Há 2 anos, cara. Eu acho que devia ser periódico, ter todo ano. E assim, ó, o King of the Ring é uma coisa que dá uma, digamos assim, uma way pra um. Pro field que dá certo, né? Veio antigamente. O cara ganhava o King of the Ring e todo mundo, porra, o cara é o King e tal, né? Tem que tirar esse título do cara. Triple H, Shawn Michaels, Bret Hart. Todo mundo que virava King of the Ring fazia field do caramba, né? É, uma das lutas melhores que já teve de toda a história da WWE foi no King of the Ring. Foi Undertaker contra Mankind. Digo as melhores, né? Mas as grandes fields assim que já rolou, que nem anos 80. Quando tinha o Harley Hayes e o Haku foi King of the Ring. Rolou uma field anual, né? O que vai salvar até a WWE vai ser isso, eu acho. É. Ah, não digo salvar, cara, mas pra dar um hit, assim, pra rolar. Só pra dar mais um ritmo, assim. Pra dar uma coisa a mais, assim, um King of the Ring, que isso caia bem. É bacana, provavelmente é que nem um field bacana, assim, entendeu? Falando em torneio, aquele negócio de torneio lá da Hall. Cara, eu nunca vi uma coisa mais ridícula. Não, pensa comigo. Torneio que botam MVP contra Triple H, John Cena contra The Miz, e por um contender do World Title. Quanto que o The Miz vão ganhar uma luta dessa? Não, tipo, quando fizeram o card, tava óbvio que o John Cena e o Triple H iam ganhar já, entendeu? Não tinha tido expectativa de não precisava nem de spoilers isso aí, cara. Não. Foi uma semifinal, não foi um grande... Daí, a final eu achei que ia dar Triple H. Ah, falando... Não, por mais que eu não seja muito fã assim, do John Cena, eu até admiro o cara, tal. Ele tem uma gimmick bacana, tal. Tem um carisma... Que você tem que admitir que é um dos melhores da WWE ultimamente. É verdade. E tipo, tá certo, né? Você acha que o cara é demilitado e tal, mas tem muita luta dele aí que ele fez que, com esse esquema aí de moveset demilitado que foram boas, cara. Tipo, as DLC com o Ed, da Hall, o Reed e o Randy Orton e o John Cena mesmo, né? Uhum. Mas mesmo a luta rolou, a luta boa. Meu, mas o John Cena, cara, é aquela coisa. O cara vende pra caramba, acho que é o que mais vende dentro da companhia. E alguém quer apostar alguma coisa que ele ganha? O título Night of Champions? Não. Sei lá, cara, pra mim, não é que eu queira que ele ganhe, cara, mas eu não acho que ele não ganha, não, cara. Não? Ele não ganha, senão vai quebrar tudo as fields, né, do Randy Orton. Meu, mas... Pra mim, esse feed já acabou muito... Acabou muito tempo, dois anos atrás, cara. Sobre não ver um fim pra essa feud. É, porque isso aí começou o quê? Ano passado. Faz tempo, hein? Já tem Batista. Hoje, né? Aí foi pro Triple H, foi pros McMahons, voltou pro Batista, voltou pro Triple H. Eles fazem um ciclo, né? Aham. É. E sempre fica entre os mesmos. E Triple pra H... Pra mim, o que seria bacana, assim, ó. No Night of Champions, Randy Orton reter o título, fazer uma field de Triple H sem Tyro, obviamente, voltar a field de Randy Orton e Shawn Michaels, cara. Diga se não é uma boa. É, isso é boa. Randy Orton e Shawn Michaels. É, o Shawn Michaels também tá merecendo um título, né, cara? Ah, muito. Há muito tempo que ele tá merecendo. O último dois caras que eu não vou precisar do Tyro pra fazer field de boa é Undertaker e Shawn Michaels. É, porque o último title single do Shawn Michaels foi em 2002, cara. Que eu me lembro, tá vendo? É, foi em 2002 mesmo. É, foi o World Reign. Depois do... Veio o World Tag Team com o John Cena. É. Que era uma fase que eles faziam uma tag boa e tal. É, que era uma tag estranha, né? Não tinha gostado, mas era uma tag. Os caras se odiavam, mas faziam uma luta bacana. O Shawn Michaels eu acho todas tão bacanas. Acho que ele derrubou muito poucas lutas. É, até por isso ele já ganhou 8 prêmios de melhor luta do ano naquela revista lá. Pro Wrestling Illustrated. Não é o Wrestling Observer, pra você fazer isso aí, não, o cara tem que ser bom mesmo. O cara tem que ser o cara, né? Aham. Então, voltando pro The Bash, né? Que a gente saiu bastante do The Bash. É, tem bastante ajuda. Voltar pra lá fora. É, vamos ver aqui o que tem no card aqui. É, vê o card aí que eu não sei o card. É, vamos ver que passou já, né? Vamos ver. A Scramble Match desse W. Ah, é, Scramble Match. Ah, foi uma das melhores matches da noite, cara. Aham. Eu achei bacana. Eu achei bacana isso, Scramble Match. O resultado me surpreendeu, sinceramente. Eu achei que tava dormindo. É, eu achei que ia rolar Jack Swagger mesmo. Aham. Ou Mark Henry, ou Finley. Pelo menos uma vez o Rodrigo tá usando tanto pra meu otário, uma vez eu achei que ele ia reter o Tyro. Né? É, mas que a última, cara, com a visualização de agora, eu acho que ele ia perder o Tyro, cara. Eu achei que ia ser o... Não, o só faltava o Rodrigo sair debaixo do ringue e pinar alguém e ganhar, né? Verdade. É, daí... Ô, imagina, o Hornswoggle é CW Champion, cara. É, não duvido nada, cara. Nossa, cara. O cara já ganhou o Cruiserweight? Verdade, eu esqueci desse título dele, do Cruiserweight. Ele fez luta pelo tag, lembra? No The Best do ano passado, que teve luta pelo tag, que o Finley e o Hartzell foram tag. É. Verdade. Meu, o Finley é outro que não ganha mais título, né? Ganhou o F-Title e só. Também com 58 anos. Não, mas o Finley tá lutando muito melhor do que o Leon Eagle, cara. É. Não, pra mim a coisa que nunca vai influenciar no Finley é a idade, cara. Porra, o cara é cinquentão, bem melhor que um monte de jovens. Lendário, né? Ele é lendário. Todo mundo. Ninguém vê o Finley assim como uma lenda, cara, mas tem que admitir, o cara é bom. Desde a época que ele lutava na WCW, que foi a época dele, logicamente, ele veio pra WWE e tal. Tem que admitir que o Phil é um cara marcante, não é isso? Pode ver, participou todos no Money in the Bank desde 2001. Não, e Money in the Bank, né, cara? Uma luta que o cara tem que ter uma fadiga boa pra caramba. Eu acho que ele deu um do Jop, eu acho mais dolorido, que o Mr. Kennedy já recebeu. É. Que foi um... Qual aquele golpe mesmo que ele dá? Cai de cabeça? Que ele coloca o cara nas costas e vira? Samoana Drop, eu acho. É o... Green Bay... Green Bay Plant, como é que é? Que é o Tom Bomb, né? Samoana Drop. A Tom Bomb é uma Phantom, né? Aham, eu acho que é uma Samoana Drop. É o Green Bay Plant, alguma coisa assim. Então tá, você já sabe o golpe que foi em cima de uma escada. Aham. Então. Porra, levar um golpe daquele com 50 anos e com levar, sequência não, de fratura não é uma coisa muito fácil, ele não. Ele deu o golpe, não recebeu. É. Vamos retomar aqui The Best. Vamos ver uma luta que ainda. A Intercontinental Championship, Mask vs. Title. Cara, pra mim esse negócio de Mask vs. Title, principalmente The Mask, do Remister perder a máscara, ele já acabou faz tempo, velho. É. Desde a época, na WCW, o Remister já perdeu a máscara, pra falar a verdade. O Remister já mostrou a cara umas 25 vezes e ninguém sabe quem que é ele. Aham. Uh-huh. É. Ele já deu entrevista. Não, a WWE acha que ninguém sabe quem que é o Remister, né? Aham. Uh-huh. É. Vamos revelar a identidade de Remister? Ou não? Eu sei o nome dele. Fala que é o Caio. Eu sei o nome dele. Alguém Mistério. Lembra aí? O nome do Rei Mistério verdadeiro? Você sabe o nome dele? Eu sei. É Wikipedia, beleza? Não, a Wikipedia, cara. Wikipedia é foda. Tá meio de cabeça mesmo. Ninguém sabe? Ah, voltando ao assunto aí. Total, Oscar Gutierrez. Pronto. Já foi, essa luta do The Best foi a terceira seguida de Chris Jericho e Rey Mysterio em pay-per-view, né? Aham. Uh-huh. É. Mas eu acho que boa. Mas do mesmo jeito, uma luta que repete pra caramba como essa aí, de gente de Triple H e Randy Orton, é uma luta que dá... Dá pra um push, né? É. Que negócio, porra, não posso perder isso aí, né? Aham. Uh-huh. É. Já depois de Randy Orton, você olha, meu Deus, foi no que acaba. De novo. Tá, próxima luta, Unified, que a gente já falou. Qual o nome que tem o clipe? Merece? É, vamos deixar nos três pontinhos isso aí. Vamos escrever aqui, vamos deixar quieto. Falando da tag division da WWE, quem que vocês acham que vai poder rolar uma tag nova aí? Eu torço muito pra uma tag, cara, em The Brian Kendrick e Evan Bourne. É que o Jack Swagger vai fazer um grupo com o Randy Orton, assim. Não faz. É pra Legacy? Não faz. É. Pra Legacy? Não, cara, porque além do Jack Swagger não tem esse jeito, tipo, de link de legado e tal. Ah, eu sou filho de alguém foda. É, mas o Teddy Biasso já tá quase saindo, né? É, já rolou esse tapa-tapa na cara aí. É, com o Randy Orton. Aí ele vai, acho que se é virar contra. Acho que é possível que rola. Ó, porque uma field boa com o Jack Swagger é que ele tá fazendo com o MVP, cara. Porque só. Ou o Swagger, né? Por mais que seja uma coisa muito relativa, assim, última. Vai ficar aí. Aquela... Pode ver que ou tem uma certa. Voltando? Lógica, né? É, vai ficar aqui nem a querendo... field que estão fazendo agora. Do Evan Bourne, Kofi e o Big Show. É. Que essa field que nem... tá prometendo, pelo menos. Essa coisa que o Big Show invadir lá luta dos dois, eu acho que foi sem noção. Não, eu gostei já. Do Big Show invadindo, batendo todo mundo. É, cara, porque é melhor do que nada. Não, sim. Eu, uma luta, uma luta, uma... Tem dinheiro meio bacana, tá ligado? Mas não dá o Big Show no meio. Pô, mas vamos colocar o Big Show aonde, então, cara? Porra, Big Show é mais vendor, cara. Tinha que estar em luta pelo cara. Tem que colocar ele em algum canto. Aham. Evan é Kofi versus Big Show. Big Show é um cara que dá... que tem tudo pra fazer qualquer tipo de feud fudida. E os cara que. E o cara que menos tem feud ultimamente, né? É, um exemplo era a feud do Big Show Undertaker, né, cara, do ano passado. Não, eu já não gostei muito da feud do Big Show com Undertaker. É, eu achei meio parada, assim. Cara. Eu gostei, eu sinceramente gostei. Eu as outras gostei. Até eu gostei, mas a feud em si, assim, não. Undertaker e Ed, cara. Assim, eu achei bacana. Aquele Ed foi ainda mais, assim. Eu preferi. Foi chique. Ah, eu ia ser o match. Foi chique. Foi chique. Que boa. É, Rei da Fiel depois pegando fogo lá. E... É, isso aí foi. A parada foi. Falando no Ed, no Survivor Series, quando ele voltou lá. Aquela Bárbara de quem? Aquela Bárbara. De Jesus. Aquela Bárbara de quem? De Jesus, do cara que ficou na cova uns 5 anos que não saiu. É, foi mendigo, um redeboot, né? Assim, digamos. Um redeboot que foi bacana, né? É, foi bacana, eu achei bacana. Eu tava ali ganhando Tyro e tal. Tá certo, né? Foi puta zoeira com o Jeff Hardy e tal. É, quando falaram lá, ele falou pra todo mundo, ai, Jeff Hardy! É, bem nesse caminho aí de Jeff Hardy e Ed, quando começou aquele negócio de Matt Hardy e Jeff Hardy, já decepcionei, cara. Aham. Uh-huh. Ó, Jeff Hardy e Matt Hardy só não ganham de Randy Orton, cara. Isso aí já rolou faz tempo, eles já não... Já... Esse negócio de um não gostar do outro, de um querer ser melhor que o outro aí, já tem faz tempo, cara. É... Não é uma coisa que dá um hit bom pro feud. Se bem que os dois fizeram lutas boas, né? É verdade. Tipo WrestleMania. Pra mim, a segunda melhor luta da noite. Pô, WrestleMania foi o Jeff Hardy e Matt Hardy. Não. Foi uma luta show, cara. Também, tipo, depois lá no Backlash. Eu não, e outra coisa que eu fiquei impressionado dessa feud. O Matt Hardy ter ganho a primeira grande luta deles, assim, né? É. Uhum. Eu achei que aquilo lá ia acabar no WrestleMania. Toma no cu, né? Matt Hardy sempre falando do Matt Hardy também, né? Voltou esse estilo Hale aí. Digamos metade, né? Porque voltou quebrado já e já saiu, né? É, eu já prefiro o Matt Hardy Hill do que fez. É, eu achava o contrário antes, mas agora depois dessa feud contra o Jeff Hardy aí e do desse negócio da corrida pelo United States Championship, eu também prefiro ele Hill. É, eu também achei melhor. Que ele tem que ser muito. E agora uma pergunta. Vocês preferem? Não, conclui aí, Nightmare. O que? Foi mal, eu perdi. Ah, então deixa eu fazer a pergunta. Vocês preferem o que? O Chris Jericho heel ou face? Cara, eu... Assim, o Jericho pra mim é um heel, um dos melhores heels de toda a história. Mas assim, cara, o Chris face, eu acho ele muito massa. Tipo, quando ele voltou pra WWE. Quando ele... Nossa, cara, aquele redebut dele lá contra o Randy Orton, cara, pra mim foi uma das melhores heels do ano. Legal, isso é verdade. Não sei vocês, mas pra mim é o Chris Jericho, tanto o Rio como o Face, vai sempre me impressionar. Eu já fico em cima do muro. Eu concordo com o Dark, porque o Chris Jericho pra mim é excepcional. Aí se ele tanto Rio como o Face, vai dar o que falar ainda. Por isso que eu fico e agora em cima um cara do que muro. Sempre dá o que falar. Porque... Não mais, assim, né? O que é? Esquema de... Chris Jericho. Tá, ô Dark, só deixa eu concluir, senão eu vou perder a linha do Rafa. Beleza. O Chris Jericho, ele é um heel, promo, tudo. A promo que ele fez com o Rey Mysterio no Extreme Rules. Que ele, aquela cara tipo, dos caras que estavam tocando ele, que ele ia voar pra cima do cara, foi ótimo. É, aquilo lá foi... Aí, a feud dele contra o Randy Orton também, pelo amor de Deus. É um das maiores feuds que eu já vi. É, e também, nesse caminho aí de Randy Orton e WWE Championship e Chris Jericho, teve Elimination Chamber, né? Aham. E aquela Elimination Chamber foi uma das melhores que eu já assisti. É. Não só pelo Jericho, né? Mas Jeff Hardy, o Maga, Triple H, Shawn Michaels, JBL, né? Não. Era uma luta. Eu já tenho uma Elimination Chamber que eu já gosto mais, tipo, é a primeira. É, isso eu também tenho que concordar. Porque a primeira, pra mim, foi a primeira e não tem. Não, e além disso é uma coisa que saiu, tipo, nova, assim, né? Pô, Elimination Chamber, né? Aham. É, ele... Pode e, ver. E como tudo, sempre quando a primeira coisa, assim, é sempre melhor, né? Aham. Se prepararam bem mais, naquela época... Os caras estavam bem mais novos, tal, tinha gente bem mais, assim, digamos assim. Pô, e olha a presença que teve na Elimination Chamber. Shawn Michaels, Triple H. Rob Van Dam, Booker T, o Chris Jericho e o Kane, mascarado. Pô, ainda mais o Booker T naquela época era o Booker T, né, cara? Era o Booker T, não era o King Booker. Era o Booker T. É, depois aquele King Booker lá, cara, foi pior que o William Regal, ué. Meu, a minha vontade quando eu vi o King Booker era de quebrar o computador, cara. É, cara, é uma das gimmicks mais ridículas que já rolou, cara. Aham. Uh-huh. É, não... E o computador que o Goldust. Só não ganha do Goldust nos anos 90. É. Não, eu acho que era complicado. Goldust beijando o Rod Piper. Não sei se vocês já viram isso. É, beijando todo mundo, né? Vader. Ah. Mas beijando o Rod Piper foi feio, cara. Esse negócio de... Aquele baita de rio vai beijar lá aquela coisa. Bizarrice aí. Nesse esquema de... Nesse assunto de bizarrice também... Tem que comentar a bizarrice que tem ultimamente nos team leaks da WWE, né? Santino. Santino. Babaca. Não, um babaca completo, tem que afirmar. Não. Santino. Babacão. Tá, o cara é engraçado, tá? O cara tem uma habilidade bem boa. E a Santina, Dai? Não, Santina, pô. Eu me apaixonei, né, mano? Fazer o que ela fora. Sério, cara? Pensa, Dark é apaixonado pela Santina, nossa. Dark comprou tudo de vista que ela fez. Aquela dancinha o Dark gamou, né? Foi o meu coração. Isso, cara. Até hoje eu tento procurar o e-mail dela pra contato, mas... Eu acho que eu tenho e-mail dela aqui. Não, mas a temporada da Santina foi a coisa mais ridícula, mas foi uma doação. É. Não, o mais interessante foi a luta no chiqueiro. Não. A Big Guerreiro, cara. Uau, que nem nesse negócio de divas aí, da visão das divas aí, a sacanagem foi o WrestleMania 25 daquele Battle Royale da Miss WrestleMania. Pô, juntaram um monte de tudo boa, literalmente, pra fazer um Battle Royale por um título assim que, digamos assim, é um título bom pra caramba, simbólico pra caramba, uhum. E me faz essa palhaçada com aquele monte de lenda das divas que estavam lá, né? Não, mas aí, pra mim, pra aquela Battle Royale ficar muito boa, pra mim tinha que ter acabado com Lita e Trish Stratus. É, tinha que ser Lita, Trish Stratus, Victoria e Shayna, pra mim. Ia ser uma... Meu Deus. Oh my God. Cara, porque ia ser complicado. Porque, ó, Trish Stratus, Lita, Shayna. Só as três. Só as três. Não, só as duas já dava demais, né? Aham. Só as duas já dava... Meu, a China foi a única mulher que participou de um Royal Rumble, cara. Ah, e não só isso, né, cara? Foi a única mulher que dava um cacete nos homens de verdade. Aham. Uh-huh. E deu um cacete Triple H, cara. Pô. O Triple Agora, H falando deixou aí das divas aí, cara. Ultimamente, a única coisa que pra mim não é usada muito mesmo é as divas, cara. Meu, uma coisa que eu fiquei triste com a divisão de divas foi a demissão de Candice Michelle. É, geralmente. Meu, eu fiquei muito triste, cara. Sério. Sem zoeira. Não, e também, ó. Não é só com ela, né? Tem dois tiros de divas. Dois tiros, tipo, níveis de tiro mundial, digamos assim. Aham. E nenhum deles dá certo, né? Nem o Homem tipo que tem um legado gigante pra caramba, né? Pô, a Fabulous Moolah lá, que ficou com o título 27 anos, né? Pô, só isso aí já mostra como a Tag Division mudou muito, muito, muito. Meu, a Fabulous Moolah lutou até 76 anos, cara. Lutou até morrer, pra falar a verdade. Aham. Uhum. A morrer, eu tava morrendo. Vamos então voltar ao The Bash? De novo? De novo, né? Falta uma luta, que você vai ser feliz. É a luta da noite, né? Não podíamos esquecer dessa luta. Então, marcante que foi, a gente nem lembrou. Uhum. Então, primeiro de tudo, John Cena vs The Miz. Quem que esperava uma feud tão tão grande assim. Entre essas duas lendas do entretenimento. Não, e o incrível é que Demis começou a fio de quem já se lembra dele. É. Começou com uma camisa que eu compraria. Falando mal de um cara que eu não gosto ultimamente. Eu até gostei, né? Mas foi meio nada a ver. Eu já... Luta do Demis, cara. Eu preferi a field deles, as promo, do que a própria luta. É, eu também preferi as promo. Tipo, que nem aquela... Quando, a última promo lá antes do The Bash, lá. O Jason chegou lá no ringue. Tava os dois lá. O primeiro encontro, cara, a cara dos dois, né? É. Justin emocionado ao encontrar aquela lenda. Aquela lenda? Ô, oh, e o Demis fez 7-0, né? Ou é, ô, 7-0. Demis, né, cara? Pô. Demis brilha muito no Corinthians também. Aham. Uhum. É. Eu acho que não dá pra contar que Demis fez 7-0. Ah, esse negócio de 7-0 aí, negócio de futebol, acabou, isso aí é wrestling. Esse negócio de contar a ponto aí é só por submissão e pin numa luta Iron Man, pra mim. É isso aí. Meu, pra mim, uma luta que podiam fazer no SummerSlam é uma Iron Man match entre Shawn Michaels e Undertaker. Tá louco? Eles não aguentam nem 20 minutos essa luta. Ô, cara. Louco, meu. O Shawn Michaels não aguenta, cara. Não, eu curtiria uma luta dessa, cara, mas, pô... O Marcos tá tudo bem, tá em forma ainda, mas não tanto, né, cara? Ainda a gente não, se eles fizessem uma luta dessa, eles iam ficar mais um ano fora, cara. É, mas eu acho que o Fusion vai ficar três vezes fora, cara. Vai ficar três vezes fora, mas ia ser uma luta, cara. Ah, ia ser. Ia ser uma luta que ia valer por uns bons anos. Aham. É. Ia ser uma luta final também, né? Pelo menos ia ser uma luta que vai encerrar a carreira dos dois. É. Falando desse negócio de encerrar a carreira aí. Pra vocês verem, né? A gente tem um monte de cara que agora estão dominando as brands que estão a ponto de sair, né? Jeff Hardy. Ele esteja encerrando a carreira, mas tá a ponto de sair. Tá a ponto de sair. Triple H, 40. Tá certo, não, ele vai durar mais uns bom tempo aí, mas. É, mas daí que o Triple H tem o Randy Orton, que mesmo sendo Rio Down, vai seguir, né, cara? É. Tem o Batista, que vai sair agora, porque por mais que não seja aquele cara top wrestler, é um cara de entertainment bom. É. Tem o Shawn Michaels e o Undertaker, que são os ícones da atualidade, né? Os caras vão sair... O ícone do wrestling, né, cara? Ele, o Sting, e os dois Sting, cara, pra mim. É. Eu nunca gostei muito do Sting, cara, pra falar bem a verdade. Eu gostei mais da WCW. Da TNA, nunca gostei dele. Não, mas eu falo da WCW, porque eu assisti a WCW, cara. Eu tinha um jogo da CW. É, falando agora nesse negócio de Sting, me lembrou de umas coisas que eu ando vendo aí na internet, da TNA, né? Mas diretamente. Pessoal aí, com esse negócio de demissão da WWE, galera indo pra TNA. Pessoal, ah, meu Deus, WWE tá falindo. TNA vai passar WWE. Pô, TNA mal passa o gate da CW, a galera já tá achando que a TNA vai dominar o mundo, né? Aham. Uh-huh. Porque a TNA tem 7 anos de fora, a WWE tem 30. Não, a WWE tem mais, cara, de 30. Não, a WWE mesmo tem 7, né, pra falar a verdade. Não, mas tem toda a história. É a World Wide. A World Wide. Tudo, entendeu? Tudo isso conta, né, cara? É, mas agora voltando aí, esse negócio de TNA aí. Quem de vocês aqui, nós quatro aqui, que assiste TNA, periodicamente... Eu não assisto. Assisto toda sexta, depois que passa. Eu sério mesmo? Leio o review. Não toda sexta, mas a maioria das vezes que passa, no show assisto. Cara, eu não tenho saco pras feeds da TNA, cara. Pra mim, o segmento mais porco que tem numa federação é os da TNA. Meu, o ruim da TNA que eu não gosto também é porque a maioria das lutas acaba em interferência. É, isso aí. É, isso é verdade. É, cada semana tem um começo de fim, mas nenhuma fica firme, né? Que nem o Raven e o... Como é que é o nome do outro lá? O gordinho que era do WCW. Shane Douglas, né? É. Shane Douglas? Os dois caras pagaram pra aparecer no show. E ela... E a TNA não aceitou, cara. Eu achei... Nossa, tipo... Ridículo isso. Ah, uma notícia aqui que eu tô lendo agora. Super Crazy na TNA. Viram? Ele vai... Ele já foi mesmo? Ou é uma especulação? Não, um rumor. Bah... Sei lá, cara, Super Crazy também, pra mim, acho que depois de que acabou esse W, pra mim, Super Crazy acabou também. Pra mim, ele tinha que ficar na AAA. Ele tá agora na AA. Tá. Essas federações mexicanas é assim, cara. Os caras têm dinheiro, pra falar a verdade, têm dinheiro pra caramba. Mas só tem mexicano. Aham. Isso que não, pra mim não me atrai. Tá certo, o mexicano tem aquele espírito high flyer, lutador bom e tal. Mas pra mim nunca me atraiu tanto assim, os mexicanos. É. Os gringos. Muito mexicano que dá o que falar, né, cara? Tem mexicano que faz papel mexicano, mas não é mexicano que dá pra falar também? É. Então. Tem? Mas aí já tá vindo o reforço mexicano, né, que a gente já comentou. É, agora vamos pra... Do que não chegou, é. Será? Vamos falar então... Fratura Ed. É, fratura do Ed. É, fratura do Ed. Primeiro de tudo, né, acabou com o SmackDown. Aham. É, SmackDown, eu não vi o que acabou, mas... Ajudou. Ou diminuída. Tá ajudando. Tá ajudando a derrubar o SmackDown mais ainda. Porque... Por mais que o SmackDown esteja um monte de talento, aí não tem tempo pra botar todo mundo aí. Não. E a WWE com essa galera que tem no SmackDown bota Dolph Ziggler contra o Kyle 5 semanas seguidas. Aham. Pô, e tem o DeMar Kendrick, cara. Tem um monte de cara. Tem o Jimmy Yang Yang. Tem o Kung Fu Nagi. Tem o Kane, cara. Tem o Kane. Tem o Kane. Tem o... Tem Hard Diet agora. Feeley. O Kane tem poder... Se bem que nas últimas semanas, cara, o show da SmackDown tem luta boa pra caramba. Essa é uma mixagem, tipo, de... Colocar... Jer contra Morrison, CM Punk contra Morrison, Edge contra Morrison, eu achei uma coisa massa. Então tá. Ó, só uma pergunta agora pra vocês. É... O Kane já foi campeão do quê? CW? WWE já foi? Já. Mundial? Mundial, né? Mundial não, né? O WWE da Mundial, tá dizendo? Não, porque eu já ia falar que ele foi o único que conseguiu os três títulos. É, ele foi Triple Crown, né? Mas digamos assim. Aham. De title é que nem aquele negócio, né? Os caras ficam falando que o Kane não dão título pra ele. Pô, não dão título pro Undertaker, o Undertaker faz muita coisa que. Muito mais coisa que cara que tem título. Uhum. Pra mim o Kane é a mesma coisa, cara. Ele fez muito mais coisa do que cara que tem título sem título. É. É, porque pra mim, esse negócio de Kane sem título não faz diferença. É que nem o Undertaker, cara. O Undertaker não ganha título de Kane faz um tempinho já, né, cara? É. E tá aí, ó. É ídolo ainda, mesmo não sabe. Quando o Undertaker voltar, velho, vai ser febre, cara. Ainda é, né, cara? Sempre foi. É, sempre foi. É, então acho que a gente deu. Agora do nosso fim do podcast, né? Aham, é, aqui já tá dando agora... uma hora já. Deu uma hora já, vamos? Não, deu 52 minutos. Agora vamos pular pra considerações finais. Então aí, o Dark, pode fazer suas considerações finais e o microfone todo seu. Ah, eu queria aqui dizer que. WWE Rules é o melhor blog da blogosfera. Continue acompanhando. Vocês não vão se arrepender, principalmente porque eu trabalho lá. Não, tô brincando. Aqui é uma equipe fodida que vai fazer tudo pra atrair a galera. Uhum. Então, daí Nightmare... eu dou as minhas palavras ao Nightmare. Eu passo as palavras do Dark. Eu acho que todo mundo tem acompanhado a WWE Rules, que tá crescendo, vai estar prestes a tornar um ótimo blog da WWE. E com essa novidade aí do podcast, né? É. Espero que vocês gostem, né? Tomara que vocês gostem. A gente falou pra caramba aqui também. Fala. É, até que ele falou. Tá certo, né? 50 minutos ouvir merda de uma galera assim não é uma coisa fácil de ouvir, né? Mas eu acho que isso é bom pra vocês aproveitarem. 5 minutos, velho, então elogiar. Então, agora já que o Kai não tá mais presente entre nós, né? Ele morreu, infelizmente. Ele morreu? Foi embora. O Undertaker levou ele pro Vale da Morte. É. Na verdade, que ele foi que, com o Undertaker, né? Não sei porquê. É? Foi pro Undertaker com o Vale da Morte, junto com o Paul Bearer. Não quero saber o que tá acontecendo lá, né? Mas. E aonde? prefiro não saber o que tá acontecendo lá pelo Cocard. Eu acho que vocês não vão querer também. Eu também não prefiro. Vamos passar, vamos terminar agora. Não, deixa eu ver as considerações finais. É, falta o Lucas. Toma. Então, agora aqui, eu acabei de entrar já no meio desse caos aqui, criado por mim. Porque eu comuniquei o Dark. Ele já pegou o maluco falando que queria fazer um podcast do Dark. Que já tava tudo pronto pra fazer, só faltava as pessoas. Ele já arranjou. E aí, como membro durante um dia, né? Já tô um dia no blog. Já tô participando da meu primeiro podcast. É. Ah, não tem mais nada pra falar, não. Caralho. Ah, agora deixa eu falar. Deixa eu falar de novo aqui. De novo. Não esqueça de participar do blog nas enquetes, desafio de apostas e CIA. É, e comentem, seus viados. Comentem, por favor. Comentem. Seu comentário pra gente. Ó, o seu comentário é o nosso salário. Vou te ganhar, claro, né? Mas tudo bem. Por quê? Porque... não faz nada. É, só dando um exemplo, na velocidade dos GIFs, teve. É, pra decidir a velocidade dos GIFs, teve um, tava 1-1, eu tive que empatar essa merda. É, a compadioada não sabe nem comentar. É, o povo. Nada contra vocês, mas vocês são os leigos. Tem 60 seguidores e 3 não conseguem comentar. É, então aqui acaba o nosso podcast. É. Burn Hell Fuckers. Falou.